Hoje nosso som é proibido na terra de herói. Nós somos os bandidos sem bota de cowboy. Você não pede nada sem chapéu de cowboy. Não agarra mulherada, cowboy, cowboy. Me diz como fazer quando eu crescer. Quero ser que nem você, cowboy, cowboy. Me diz como fazer quando eu crescer. Quero ser que nem você. Eu venho das galera assombrando o deserto. Ninguém me diz nada se está longe ou se está perto. Eu sinto a batida galopando pangaré. Então dance esse som, diz aí como é que é. Cowboy, cowboy, me diz como fazer quando eu crescer. Quero ser que nem você. Cowboy, cowboy, me diz como fazer quando eu crescer. Quero ser que nem você. Esporte enferrujada e cela esgaçada com a crina embaraçada. Meu cavalo é uma parada. Penduro no pescoço, ferradura pra dar sorte. Eu danço no salão porque o funk é muito forte. Cowboy, cowboy, me diz como fazer quando eu crescer. Quero ser que nem você. Cowboy, cowboy, me diz como fazer quando eu crescer. Quero ser que nem você. Tropa de combate no meio do salão. Pra para ser cowboy, não precisa ser brigão. Não, não, não. Tropa de combate no meio do salão. Pra para ser cowboy, não precisa ser brigão. Não aguento mais esse som na minha cabeça. Eu gosto de gatinha, de sombra e água fresca. Se ela faz meu tipo, eu olho para o lado. Eu sou